Estou longe, muito longe, mais que longe, te avisei. Em outro mundo, muito longe de tudo que não me faz feliz. Hoje estou aqui, mas não tô sozinho. Pena que foi assim, te avisei. Não fale pra mim que tudo foi ruim, mas acabou aqui, mas acabou aqui. Hoje você quer me amar, só que hoje não dá mais. Hoje cê pede pra nós voltar, só que você tirou minha paz. E aí, você que vacilou e não deu valor. Nada sobrou do nosso amor, e o que restou, o vento levou. Quero seu beijo, não é, não mais. Esse seu batom lilás não rouba mais minha paz. Deixa eu viver o bom que essa vida traz. Mais tarde tem rolê, prazer que satisfaz. Olha pro céu que o limite tá bem longe, distante. Hoje sou mais um amante, essa vibe constante. Deixa acontecer, nené, cicatrizar feridas. Hoje eu tô de bem com a vida e tá mundo que gira. Você quer me amar, só que hoje não dá mais. Hoje cê pede pra nós voltar, só que você tirou minha paz. E aí, você que vacilou e não deu valor. Nada sobrou nosso amor, e o que restou, o vento levou. Infelizmente acabou, o mundo gira e tô aqui, você querendo voltar, só que não dá mais pra mim. Vento levou tudo que ainda tinha aqui, o que sobrou, nada que lembra de você em mim. Foi uma história de amor, só que o final diferente. Quem muito não dá valor, um dia fica ausente. Estou longe, bem longe de ti, longe de tudo do que não vai me fazer feliz. Estou longe, muito longe, mais que longe, te avisei. Em outro mundo, muito longe de tudo que não me faz feliz.